visor justo no 0 no 3. Parado, 200 nós, confirmo. Confirmo. 200 nós, 3 mil pés com 1013. Em 1013, 3 mil pés reduzindo 200 nós. 6225. Aqui o setor anterior, o centro, havia nos solicitado high speed para sequenciamento. É, ele faz uma coisa e não coordena o 6225, é difícil. É o número 2 na aproximação, reduza para 200 nós, aguardando vetores provavelmente para o sequenciamento. 6225, reduzir. Controle Salvador, bom dia, 35345. 5345, conforme autorizado, vigilância. Gente. O TAM 3179, chame o centro Recife em 1288. 288, obrigado. O Passaredo 2233, controle Salvador. Você escuta, prossiga. Reduza para 2209. Reduzindo para 2209, 2223. Gol 1434, reduza para 2209. Reduzindo 2209, 1434. O 6225 da Uxner manterá pro limitado pelo localizador. Ciente, vai manter a proa limitada ao lote 6225. Marque Serra Gol, foi 5-2, decola, 1098, é o controle, bom voo. 1098, grato. Controle Salvador, cordial bom dia do Papa Romeu, Marque Serra Gol, cruza 780, a 1000 pés, corredor Axé. Positivo, mantenha 1000 pés, corredor Axé, linha do litoral. O Golf, quando possível, radial 292, 085, tá bom, bom dia. Mantenha a linha do litoral, tem 4 tráficos em aproximação para a pista 1-0, não será possível tal radial. Mantendo a linha do litoral, reporte farol da Barra, Mike, Serra Golf. Golf. Passaredo 2223, sob vetor, mantenha proa 230, limite ao localizador. Batida presente 230, a proa, limite ao localizador, passaredo 2223. No 434, sob vetores, mantenha proa 090, limite ao localizador, esquerda 090. Esquerda 090, limite ao localizador 434. Salvador, trip 5345. Prossiga. Tá passando 140, autoriza direto o Ilhão. Chame Recife em 1288, solicita não mesmo. 288, obrigado, bom dia. O Oceaner 6225, reduza para 1970 nós, aguardando o vetor final. Desça para 2000 pés. 2000 pés reduzindo, vai reduzir minimalismo para 1975 nós. Chanan 6225, pode curvar à esquerda na Pro de Stan. Foi na Pro de Duna, dá presente, 6225, informe estabilizado. Direto Duna, 225, reportará. Estabilizou na localizadora, zona 9136. 9136, torre 186. 186, 9136, obrigado. 2223 da Passaredo, vou na Pro de Duna. Pro de Duna, partida presente, 2223. Positivo, desça para 2000, 2000 pés, livre LS em forma estabilizada e redução para 1909. Sente para 2000 pés. Reduzindo para 190, 2223. Controle Salvador, San 3304, bom dia. Uno 434, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 0 no 3. 3000 pés, no 0 no 3, Uno 434. San 3304, desse mantenha nível 040. 040, 3304. Alfa Índia Bravo, chame o centro Recife, 12545. Centro Recife, 2545, Alfa Índia Bravo. Confirme o POB. 05 a bordo, sente, reporte quando pronto para o táxi, Alfa Santo Serra. Sônia Duna, parceria do 2223. Está com a proa do marca do externo, agora curva à direita na proa 180-2223. Sim, a gente está com a curva na direita, proa 180, passaria do... Localizador, Xenã 6225. 6225, a milha para a Duna, torre 186. 186. Uno 434, voo de Duna da presente. Duna da presente no 434. Salvador, bom dia, Xanã 6225. Mike é com o Delta, stand by no transponder, por gentileza. É, reduzindo para 170, confirme a altitude? 2000. O sistema é Xanã 90, passing para level 167 for 160, assistant lower. Mike 980, down level 050, bom forever. Skull Cadent. 050, bom forever. Confirmando, modulou? Afirmativo, está 3 milhas de estéreo, vai ser isso. Afirmativo, 6225, altímetro no 0 no 3, para cheque o vento 090 graus, cono 09, é o número do indo aproximação, quanto na aproximação, guarda pista livre. 6225. O Alfa Tango Serra mantém a posição, ok? Papá, Mike Eco Delta na escuta. Sente, por gentileza, o Mike Eco Delta, estreia by no transponder, ok? Só acione após a decolagem, por gentileza. Os 223 ultrapassará o localizador guardando vetores. O 2223 desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3. Mantém a proa então? Mantenha. A gente mantém a proa 80, aguardando a vetoração. O 2223, agora sim, esquerda na 080 em forma estabilizada. Esquerda 080, vai reportar estabilizado. Vai lembrar que chama solo 219, 936. Afirmativo, Alfa Tango Serra. Após a passagem do helicóptero, ele mantém a capçura 17. Que Golfo Serra tráfego foi ultrapassado, livre ascensão a 085, quando possível, estimado de pouso. 9136, livrando a Fox Fresh. Azul 9136, livre táxi via Alfa Juliette, portão 09. Autorizado via Alfa Juliette, então portão 09, 9136. 98 é o controle, bom voo. 4098, mais 10 Delta. Certo. Controle, Mike, Echo Delta, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, 3663, informação Índia, na chegada Bonfe, comprimento 59. Positivo, 3663, mantenha 250 nós, desça ao 060. Mantém máxima 250, 060, 3663. Controle, Mike, Echo Delta. Mike, Eco Delta, prossegue direto, mil pés, Manati, reporte na vigésima. Direto, Manati, vai reportar na vigésima, obrigado, bom dia. Voo no 434, livre ILS para 2000, informe estabilizado. Livre ILS, informe estabilizado, 434. 2223, informe estabilizado, visual com campo. Estabilizou no lock, está visual com campo. Complete a aproximação, torre agora, 18-6. 18-6, obrigado, bom serviço. Yeah. Torre, passarei 2-2, 2-3. 1003, informe estabilizado, 3304 da TAM. 2003, autorizado elétrico, reportado estabilizado. Salivo, 2-2-3. Xené 6225, no solo 01, no livre à direita, chama solo, 1-2-1-9. Livrou 129, Xané 6225. Alfa Tango Serra, decolada 02, 109-8 é o controle, bom voo. Obrigado, até a volta, Serra. Passarelo 2223, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, 100 graus, cono 39 ao vento. Livre pouso, passarelo 2223. Agora, 67 milhas nordeste, visto radar encerrado. Chame Aracaju, 120, decimal 3. Bom dia. Salvador, gol 922, bom dia, centro da Índia. Bom dia, no 922, identifique, desse mantém o nível 070. Identificou, baixando 070 no 922. Estabilizou no 434. No 434, 2 milhas para marcador, torre 18-6. 18-6, 434. Torre Salvador, muito bom dia, Gono 434, baixado, estabilizado, baixado, travado, ILS X-Ray 1-0. Afirmativo, Gono 434, é o número 2 na aproximação, o altímetro 1-0 no 3, aguarde apenas a pista livre. Guarda no pista livre, no 434. Torre Alfa Tango Serra. Confirme. É o Alfa Tango Serra, pode confirmar a frequência do controle? 119-8, 119-8. Serra. Controle, papapá, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, mil pés, corredor Axé. Serra. Nove dos dois, reduza para 230 nós. 239, nove dos dois. Salvador, muito bom. Bom dia, 2223, livrou? Alô, Salvador, na escuta do 2223. 2223? Sim. Livre táxi via Alfa Juliette para posição no 4, remoto no 4, 2223. Alfa Juliette, remoto no 4, 2223. Solo Salvador, o gol no 605 para pushback, acionamento, portão 03. Autorizado, pushback, sinal é contato, no 605. Botará ataque. Salvador, approach my 980, question over. Chico 980, dial 3000, altimeter 1013. 3001013 American Mission. TAN 3663, mantenha 4000 com 1013. 4013, TAN 3663. Bom, Antônio Salvador, muito bom dia, Xanai 63, ano 2, faça nível 183 para 1.0. Identifique, deixe, mantenha 060. 060, alguma chance de voadona? Ah, negativo, é o número 6 na aproximação, o 6312, não tem o perfil. Ok, quer que reduz então? Ah, inicialmente não. 6312. Gol no 922, desse mantém o 050. 50, 922. No 434, no solo 07, direita, no 219. Direita, 219, no 434. Solo Salvador, gol no 434, livrou na sua escuta. Gol no 434, livre táxi e Alfa Juliette, posição 1-3, passando remoto. Alfa e Juliette, posição no 3, remoto no 434. TAN 3304 indicada. Tá com 165 agora. Ciente, condições de mantê-lo até o marcador? Afirmativo, vai manter. Mantenho. American 980, reduce 170 knots. Testador 180 knots, American 980. Flat 180 knots. Affirmative 180 knots. O TAN 3663 reduza para 1.80 nós. 1.80, TAN 3663. O gol no 922, vetor para o sequenciamento, esquerda agora para o 1, confirmando, esquerda para o 015. 015, gol, 922 ao limite. O limite é o localizador, inicia redução para 200 nós. VLS, 3304. 3304, torre 18-6. 18-6. Torre Salvador, no 605, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. A linha decola sem parar, gol no 605? Afirmo. Afirmativo, gol no 605, está livre a linha decolar, pista 1-0 sem parada, vento 070 graus, cola 3 nós. Livre a linha decolar 1-0, no 605. Torre Salvador, bom dia, TAN 3304. Tá 3304, curto na aproximação, guarda pista livre, informa o Boeing da Gol, tomando posição para iniciar a rolagem, pista no zero. O altímetro 1013, aguarde apenas autorização de pouso, são 3304. Permaneceu nas coisas. Delta, Salvador. TAM 3304, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus com 12 nós. TAM 3304. Livre pouso na 10, 3304. TAM 605, decolado aos 11, grato pela colaboração, 109.8 ao controle, bom voo. Obrigado. 3663, desça para 2000, livre DS, informe estabilizado. Seguirá um 757 da American Airlines, está agora meia dúzia de milhas à sua frente. Ok, 7, já reduzido, para 2000, reportará estabilizado na LS, o TAM 3663. Link 980-2000-feet, established for localized. Call power 18-6. Contact tower 18-6, Link 980. 1-9-2-2, desse mantenha 3000 pés, 1003 é o ajuste. 3000-1013, positivo, está presente, curve à direita agora na proa 060. Nesta Pro Intercept em forma estabilizada. 060 na Pro Intercept, igual. Controle Aracaju, muito bom dia, 35217, ainda informação Índia, está no ideal de descida. O 5217, o controle Salvador, identifique, desse mantenha o nível 070. Identificou, autorizado 070, 5217. Xanair 6312, desse mantenha 4000 com 1013. 4000, Xanair 6312. No 605, controle. Colado. Positivo, confere, estou cruzando agora 5000 pés. Ao 360 da El Vigilância. Gente da El, o voo na mesa. Mike Serra Golf, Salvador. Ah, tu escuta, Mike Serra Golf. No centro Recife agora, 1288, alterne 13325. 288, 3325, grato, muito bom trabalho. Bom dia. TAM 3304, limitar se a Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, TAM 3304. Que lá na manhã, aqui na minha cela. Estabilizando a LS, TAM 3663. 3663, torre agora 18.6. 18.6. 922 para 2000, livre LS. 2000 e LS, igual 922. Xander 6312 para 3000, 1013. 3013, Xander 6312. Salvador, boa, outra 3663, está uma milha de Índia Serra, embaixo travada, visual. Afirmativo, tem 3663, o altímetro 0013, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre. Para cheque, o vento 080 graus com 14 nós, aguarda pista livre, tem 3663. Eficiente, aguardando autorização de posto, 3663. Canal 80 on the ground at 16, contact 121 decimal 9. Todo mundo funcionando, é 3663, 070 graus com 10 nós, é o vento, tem pouso autorizado, pista no zero, tá 3663. Pouso autorizado, tá 3663, pista no zero. American 980 via Juliet, correct, via Alpha Juliet, you stand 10. Alpha Juliet, you stand 10, American 980. 922, Passaduna, torre 18-6. 18-6, 922. Xander 6312, livre LS, informe estabilizado. Livre LS, pista no zero, Xander 6312. 1605, chame Recife, 1288. Controle Xander 6312, pode descer para 2000? Livre. Descendo para 2000 pés, Xander 6312. Gol 1605, chame Centro Recife, 1288. Recife 288, 605. Trip 5217, prossegue via para 2000, ajuste no 013, informe estabilizado. Prossegue via para 2000, 5217, informará estabilizado. Pegou 922, bom dia. Vamos dar uma milha e meia do externo. 1922 confirmando já embaixo travado? Afirmo. Altímetro 0 no 8, aguarda pista livre, Airbus 320 da TAM, acaba de tocar o solo. Continua a aproximação, aguarda pista livre, gol 922. É, confirmando as 2013, o 922. Afirmativo, no 0 no 3. Xander 3663, no solo 119, no 219. 219, grátis.